favela é muito simples, é só respeitar. Muitos se foram, não acredita, pode arriscar. Se sua vida não vale nada, mete os peitos. Cuide da sua família que eu respeito. Que a verdade caia sobre as cabeças descrentes. A nossa segurança muito tempo ausente. A polícia tá aí e nada faz. Vamos seguir o conselho da paz. Defender a favela com unhas e dentes. Não ande com guarda-costas e sim com serpentes. Dar o bote na hora certa, isso é certo. Minha quebra é de rocha, fique esperto. Não temos medo de bandido e sim dos homens. Periferia, muitas crianças passam fome. Sempre descalças, correria, curte só. Já aliviam suas ideias com gramas de pó. O preto tá na área, sempre de mão cheia. Alucinações, vê Cristo, sereias. Seu sonho sempre distante, cada vez mais perto. Quem sabe esse seja o caminho certo. Quer cheirar cheiro e quer fumar fume. Ande sozinho, nunca de cardume. Assuma seus atos até o fim. Quero uma vida melhor pros meus filhos, pra mim. Deus fez o mal, criou boca aberta. Quando não morre drogado, morre com tiro na testa. Indignado, pensa fazer sempre o certo. Muitos se foram e o seu fim está perto. Existe lei na favela, não vamos desprezar. Os limites estão marcados, podem grafitar. Filho de boca nos estilo roupa nova. Fala demais, amanhece numa desova. Mas tá valendo, quem vive aqui sabe qual é. Boca fechada, não entra mosquito, bota fé. Os limites estão marcados, podem grafitar. A lei da favela é só respeitar. A lei da favela é muito simples, é só respeitar. Muitos se foram, não acredita, pode arriscar. Se sua vida não vale nada, mete o peito. Cuide da sua família que eu respeito. A lei da favela é muito simples, é só respeitar. Muitos se foram, não acredita, pode arriscar. Se sua vida não vale nada, mete o peito. Cuide da sua família que eu respeito. A lei da favela é muito simples, é só respeitar. Não acredita, pode se arriscar. Se sua vida não vale nada, mete os peito. Cuide da sua família, que eu respeito. Malandro pente fino na cadeia, dura pouco. Caiu laranja, se lembrava do esforço. Sustentava sua família com a malandragem. No xadrez, hoje come muito, é lavagem. Deu de babaca lá dentro, muito esperto. Vacilou com o rei da cela, ficar de quatro é certo. Paga boquete, bola, gato, bola, tudo. Dia seguinte tá calado, queixo duro. Se malandragem é puxa ferro, eu lamento. Vi muito prego queimado igual incenso. A vida é um jogo, dominó é só trapaça. A droga rola solta, virou fumaça. Chega aí malandro que eu vou te mostrar. Se malandragem é crime, pode me encostar. Vire a noite comigo passando a boa. Os homens tal na área, tá ligado, nego voa. Eu não incentivo a ninguém usar. Ultrapasse minha área que tu vai levar. Os limites estão marcados, já estão grafitando. A lei da favela já estão respeitando. A lei da favela é muito simples, é só respeitar. Muitos se foram, não acredita, pode arriscar. Se sua vida não vale nada, mete o peito. Cuide da sua família que eu respeito. A lei da favela é muito simples, é só respeitar. Muitos se foram, não acredita, pode arriscar. Se sua vida não vale nada, mete o peito. Maluco sai da cela, pensa que é Deus. Não sabe quantos otários igual a ele morreu. Bate na mulher que paga as contas. Fim de mês, ganha tênis, roupa pronta. Nenhum ano de casado quer indenização. O maluco é louco, tá ligado, irmão. Ele esqueceu que ainda tá de rabo preso. Seu caixão tá preparado, eu até vejo. Filho existe pra matar safado. Filho também tem muitos amigos, fique preparado. Se malandragem é bater em mulher ou laranja, encara esse negão aqui sua franga. Malandragem é manter sua família. Levem as drogas e as vagabundas pra uma ilha. Jogue gasolina em cima e meta fogo. No início tudo era trevas. Deus criou Adão e a Eva. Piranhou com a cobra, negou que estava lá. A primeira vagabunda do mundo, papá. Se malandragem é isso, eu lhe imploro, junto com meus irmãos que eu adoro. Os limites estão marcados, lembra da parada. A lei da favela não pode ser quebrada. Se malandragem é isso, eu lhe imploro, junto com meus irmãos que eu adoro. Os limites estão marcados, lembra da parada. A lei da favela não pode ser quebrada. A lei da favela é muito simples, é só respeitar. Muitos se foram, não acredita, pode arriscar. Se sua vida não vale nada, mete peito. Cuide da sua família que eu respeito.